Tupã 125 aguardando para o lançamento. Tené 6210, desça para 2510, ajuste de altímetro 1013. Índia Juliette, não há tráfego conhecido a informar. Livre, pouso 4206. Tené 6210, voo direto servido 366, autorizado RNAV, reporte estabilizado na final. Voo 366, autorizado RNAV, reporte estabilizado RNAV. Boa noite, 69, chame Torre 1 no 8, decimal 95. Boa tarde, 69, passo. Gol 1869, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste altímetro no 0 no 3. Azul 4206, solo ao 47, libera direito, chama o solo Salvador no 21, decimal 94. Direita, solo 121, 95, 121, decimal 9, azul 4206. 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2235, 251, boa tarde. O nono 69, chame o centro Recife, 128, decimal 35, ao DR, 125, decimal 1. Bruno 869, sala 50, libera direito, chama São Salvador, 121.9. Salvador, sala 219, boa noite, 69. Autorizado Alfa Juliette, portão 10. Bruno 0, me escuta? Pé 210, estou em Salvador? Desça para 4, Sané 6210, chame torre 1 no 8, decimal 95. Pelo Serra Lima, desça para 4.000 pés. Ajuste altímetro no 0, 1.3. Informa o tráfego, posição de 12 horas, 1.2 milhas. Decolado de Siri, está mantendo 3.500 pés no rumo nordeste. Serra Lima, não há outro tráfego com esse, sem informar, abaixo de 4.000 pés desse daqui, sério. Meu Quebec Lima, serviço radar encerrado a meia dúzia de milhas da posição Conde, Chamiléus, 1-2, correção. Aracaju, 1-2-0, decimal 3. Né, 6210, Paulo 52, libera direito, São Paulo Salvador, 121, decimal 9. Preso 2231, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Um abraço, vou informar aqui do Serra Lima. Lima Quilos 3 está pronto para iniciar o lançamento. Quebec Kilo, informo que há um tráfego já próximo a Veracruz e ainda não entrou em contato com o controle, está a 1.510 ao sul de Veracruz, a 7 milhas. Afirmativo, nós estamos em coordenação com ele. É o Lima Kilo X3. Gente, Juliette, Quebec Kilo, só tenho esse tráfego conhecido a informar, lançamento a critério. Afirmativo, Lima Kilo X3. Para a descida, o Lima Kilo X6. Para a descida, o Lima Kilo X6. É o Lima Kilo X6 ou o Juliette Quebec Kilo? É Lima Kilo X6, para a descida. Confirme, o paraquedismo é Lima Kilo X6? Afirmativo. O senhor falou Juliette Quebec e nós retrocamos três vezes, que é Lima Kilo X6, ok? Desculpe, senhor. É um mero detalhe. Lima Kilo X6, descida autorizada até 4 mil pés. Abaixo, somente o tráfego anteriormente informado. Ok, o Eco Delta Fox parece que já me chamou aí. Diga, Eco Delta Fox. Reta rotatória, Eco Delta Fox. Fox, acione 0224. Tem Lima Kilo X6, sequência Michael Romeu, prossiga. Gente, reposta velha de Veracruz. Acione código 022. Azul 2591, formação Oscar, autorizada Vitória, via Golf 677, nível 140. Decola da 10, curva à direita, subida coral, aciona transponder 5054, controle 120, decimal 80. Gente, aguarde a transferência quando mais próximo da data. Aguardando. Boa, informação ótima, possível. Meu Oscar, boa tarde, mantenha o 1510, reporte no portão Paris. Salvador, Salvador, corredor Axé, em regresso. Axé Magênica autorizado, 1010. Zona 0112, 208 controle, 2952. Foi o número 8, decimal 95, a plataforma. 895. Boa tarde, é o Papa Tango F Delta Fox. Papa Tango F Delta Fox, autorizado sinal para zona 7. Guarda autorização de pouso, assistir altímetro 1013. Autorizado sinal da 97, o F Delta Fox. Quatro Delta Fox, 33, reporte vertical da RMA. Passará na vertical da RMA, o F Delta Fox. Prossiga. Estacionamento, reporte pronto, táxi, Papá Romeu, Oscar, Mike Yankee. Na vertical da RMA, o F Delta Fox. Abatendo o F Delta Fox, autorizado pouso. Pista na 7, vento 130 graus, 109. Livre pouso na 7, F Delta Fox. Fale, Michael Romeu, fique atento ao tráfego 11 horas. a 2 milhas, mesmo rumo, mantendo no 1510, um Bravo November 2, papá. Patamar da Tafaz, fala para os meus dois, está na frequência livre. Me identifique, foi direto sem a vida 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Reporte rotatório. Está presente o avião rotatório? Reporte rotatório. Serra Lima. Informe a radial de distância da cidade de Salvador. Gente, qual o nível que está mantendo? Mantenha 3.510 e aguardando o contato radar. Não tem o contato radar de aeronave ainda. Tem código 0222. Galhão autorizado e a rota de fundo de voo, nível 360. Seguida da Leda e Rumi, curva direita após a decolagem. Transponder 5070, controle 120, próxima luz. Correto. Serra Lima, foi a posição Mari. Contato radar estabelecido a 58 milhas a sudoeste de Salvador. Michael Romeu, informe a approach, estava sendo? Confirme para o carro, né? Informe a approach, estava sendo? Já está rotatório, está rotatório. Você já passou o parido? Vamos direto rotatório, conforme orientado. Então, a instrução de voar direto rotatória foi para o Kilo Romeu Otto. Sim, se... Para Michael Romeu, já com o Kilo Romeu Otto, mas eu sei para o carro do lado. Gente, mas se houver precisar de espaçamento para pouso, né? Romeu, você deixa para um no meu pé. Charlie, Mike, Romeu. Tá voando o parido agora? Não, tá, mas ele não fez nem a zero esquerda, vamos fazer separação para utilizar. Charlie, Mike, Romeu, o senhor está voando dentro de uma CTR. Para realizar qualquer movimento com a aeronave, o senhor tem que solicitar autorização para o controle. Eu não autorizei o senhor fazer o 360, o senhor já iniciou o 360. O 360 vai ser feito lá no CEASA. Ciente, porém eu estava muito perto do Romeu Oscar e eu fiz uma separação. Porque a autorização do senhor era para voar parido e não rotatória. E o senhor foi aleatoriamente para a rotatória. Ciente, posso. Leme 143, boa tarde. Identifique, voe ser visto 367, desça para o nível 0, meia dúzia, 0. Uno 166, voe ser visto 366, desça para 2.510. Ajuste no 0 no 3, está autorizado, sinal da RNAV, reporte estabilizado. 3894, vou encerrar ali do 368. Desça para o nível 010, tá bom? 100. 100, 0, 0. Quilo Romeu Oscar, chame torre 1 no 8, decimal 9. Segue sinapso na 7, aguardando a autorização de pouso. Quilo Romeu Oscar. Sinapso 7, aguardando a fila 9. A Romeu Oscar Mike Yankee decolou 2-0, prossegue corredor Axé, chama o controle de Salvador no 2-0, décima 8. 2-0-8 no corredor Axé, Oscar Mike Yankee. Chame torre 1 no 8, décima 9. 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Oscar Mike Yankee, mantenha 1.000 pés no corredor, Axé, reporte Fala da Barra. Vai reportar farol da barra, o Oscar Martins. Papá Charlie Mike Romeu. Papá Charlie Mike Romeu, prossiga. Agora pro outro ferrado, Charlie Mike Romeu. Papá Charlie Mike Romeu. Faça um 360 na vertical do CEASA, reporte reinterceptando o final pista 17360 pela esquerda. Sim, ainda está 5 milhas do CEASA, autoriza meu pé, direto, Charlie Mike Romeu. Um tráfego à frente, um Bravo November 2, papá, mantendo um no meu pé, prosseguindo para a pouso, pista 17, Charlie Mike Romeu. Gente, mas autoriza deixando para meu pé, conforme cai de corredores, é mil pés nessa posição. Afirmo, então mantenha um no mil pés em esperas na vertical do CEASA e aguarde instruções para ingresso final para o Sono 7. Gente. Piança do Luno 7, nível 360. Subida arbora 1, eleva a curva direita após transponder 5071 e 1208 controle. Pela esquerda, 5 milhas, com Airbus 320, passando agora uma centena. Descendo para 4 mil pés. Prossiga, torre. Tem conhecimento da posição em RMAS, do heliponto da RMAS? Afirmativo. Condições de um 360 na vertical da mesma, se necessário? Afirmo. Então prossegue na final para o Sonda 7, reporte quando na vertical de RMAS, ajuste altímetro 1-0-1-3, papapá, Charlie Mike Romeu. Gente, Charlie Mike Romeu para a final da nossa 7. Charlie Mike Romeu. Azul 6919, utilizado em área decolar, pistão na 0, vento no 30 graus, 099. Uno 645, reduza para 210 mais. San 3894, voo em serra Vitor 366, desça para 2510, ajuste no 013 autorizado, Hernan. 2500, serra Vitor 366, para 3244. Sono 7? 360, à esquerda, serra McClure, reportará interceptando o sinal. No 645, vetor para sequenciamento, curva à direita, proa 230. Está limitado pela radial 280 de Salvador. Em caso de falha, cruzar essa radial, voo Serra Vitor 366 completo, RNAS para 110. Reparação, direita, proa. Quilo Serra Lima, retoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, limite a radial 280 de Salvador. Quilo Serra Lima vai realizar o RNAV ou o NDB Zulu? Gente, caso de falha, usar essa radial, vou servir o 366 para completar o RNAV. Papá, Charlie Mike Romeu, autorizado pouso 517, vento 130 graus, 099. Autorizado pouso 97, Charlie Mike Romeu. Isso é para o nível 060. Pouso no 645, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 013. 4.0093, agora vem 45. Oxané 6143, desça para o 050. Azul 2591, ataque autorizado até o ponto de espera da 10, via 4341. Ponto de espera 2893. Ponto de espera na 0, prossiga. Regresse pela esquerda, reporte Bituatu. Pela esquerda, reporte Bituatu, até mais um. Pitete 91, boa tarde. Identifique e desça para o nível 080, chegada a Manso. Gente, voe direto Serra Vitor 368, 2791. Libere na papá, à direita, estacionar a frequência livre. Zero. Zero, zero, zero, vem pra cá. Gol 1 no 66, tráfego anunciado, autorizado por pistão 0, vento no 40 graus, 1 a 0 na. Autorizado por pistão 0, gol no 1 no 66. Sané 6143, estou para sequenciamento, curve à esquerda. Foi proa 230, correção direita, proa 230, limite a radial 280 de Salvador. Sané 6143, limite a radial 280, caso de falha, cruzar essa radial, vou ser a vida 366, completo o Renato para 1. Tem Jesus 2591, mas eu vou esperar. Pro 1180. E é 1180, agora vem pra cima. Próximo ponto de espera 19514, 1010, 1013. 0134, 1013, para 3000 pés. Ajuste de altímetro, 1013. Ono 645, desça para 2.510, ajuste 1-0 no 3. 2500, gol 1-0 no 3, gol 3894, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Alta Mike X, torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Quilo Serra Lima, voe Serra Vitor 366 da presente. Gol no 645, reassuma Serra Vitor 366, autorizado final, Arnaldo. Autorizado, Arnaldo, 66, gol no 645. Realmente, desci com o avião. Ali, montando. Só aí, Salvador, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, repórter sendo dedicado ao farol de Itapuã, ajuste ao altímetro 1013. Vai reportar farol de Itapuã com 1013, Oscar Mike Yankee. Torre 23894, sinal Renazi, 190. T3894, sua aproximação, agora que está livre, ajuste ao altímetro 1013. 3894. Azul 2591, autorizado decolagem pistão 0, vento 130 graus, 099. Agora autorizado Azul 2591. Pelo Serra Lima, reduza para 1809. Reduzindo para 1809, Serra Lima. tarde, eu tô 206, autorizado, Salvador, Recife, 350, 317. Escola Pistão 0, curva esquerda, saída Cuca, posição Aracaju, controle 120.8, transfondo 507.1. Boa noite, 69, mantenha ponto de espera 5-0. Mantenha, então. Nesse caso de Itapuã, o Oscar Mike Yang. Papá Romeu, Oscar Mike Yang, realize espera na vertical do farol de Itapuã, aguarde instruções para o cruzamento do campo. Aguardando Itapuã, Oscar Mike Yang. Se o precede na aproximação, 29 litros. Azul 2591, no subo nível 140, saída Coral, status radar na decolagem. Seu 3894, formação, tráfego à sua direita, mantendo 500 pés na vertical do farol de Itapuã, é um Sikorsky 76. Gente. Faixané 6143, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, reduza para 1809. 2500, tá reduzida. Boa noite, Azul 2591. Azul 2591, subo nível 140, saída Coral, contato radar na decolagem. Não tem coisa, subindo 40. Chané 6143, esquerda pro 170. Esquerda 1970, 643. 372, igual no 645. No 645, chame torre 1 no 8, decimal 95. 395, grata já. Silo Serra Lima, torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1 no 8, 95. Já travado. No 645, é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Boa tarde, só vamos ver o Kilo Serra Lima, se avisado, RW190. Rotário, Kilo Serra Lima, reposta passando 376. Gente, reposta passando pelo seu amigo 372, Kilo Serra Lima. Gente, isso é 1-0 ou 1-7? 1-0. Gente. Roxané 6143, Boi Serra Vitor 366, autorizada a final da RNAV. Mas, Serra Vitor 366, autorizada a final da RNAV. Sete corrido axé, controle 1208, transponda 0131, Charlie mais comigo. 125, decimal 1. POB e transponda. POB e o pátio. 29, obrigado. 2295, ajuste no 096. Boa tarde. Boa tarde, 3294, VFP Alpha, reporte Santa Cruz. Alpha, Alpha. Serra Lima, chame torre 1-8, decimal 95. Kilo Serra Lima, passando Serra Victor 272. Kilo Serra Lima, continue a aproximação agora e pista livre. Kilo Lima. E caso o Kilo Serra Lima deseje pouso não no 7, será o número 1? Agindo. Seja então que o Serra Lima solicita cancelamento do plano de instrumentos e bate pela direção no 7. Autorizado, uma base curta para o ano 7, plano modificado 35, curva esquerda, reporte girando para o ano 7, pelo Serra Lima. Este, plano da esquerda, base pela direita, base curta, reportará de base para a final, que serve. Chegou no 869, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter no 0, 869. Quem te chamou? Charlie Mike Oscar Romeo, Oceane, chame para o táxi. Corre, Oscar Mike, permanece e espera sobre o farol de Itapuã. 7, Oscar Mike, aqui, Cerro e da Avianca na final da principal. Mantenha-se esperando o vertical do farol de Itapuã, agora chega mais. Aguardando, Yankee. Plano 645, só loja 3.000, chamando 2, não desce uma nova, Libra. 2.09. Quase para a final, dá 1.97, baixado, travado, Kilo Serra. 2 autorizado, pistão, 7, Kilo Serra, Lima. Vento 1.20 graus, 0.8 trás. Gente, Lima. 4.5, após. Kilo Serra, Lima, 4.5, após. Afirmativo, 4.5, Kilo Serra, Lima. Já livre, tá, que até o pátio, quando eu solto. Gente, Lima. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no 20 graus e 10 nós. Autorizado a decolar, boa noite, 69. Em Santos, o Serra Vita 372, pode chamar, senhor, 6143. Afirmo, chama agora por 118, decimal 95, chanel 143. 2900. Corre, boa tarde, 6143. Passou o Serra Vito 372, baixando o travado. Pede o Chiné, 6143, vento 120 graus, 8 nós. Avistado, pouso autorizado, pista no zero. 120 coido, livre pouso na 10, 6143. Oscar Mike. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Cruze a final da principal retaguarda do Airbus da Avianca. Estamos girando base para o 97, mais travado. Aeronave cruzadinha para a final do 90, visual com a aeronave na final, Oscar Mike Yankee vai cruzar. Kilo Serra Lima, solo 38, alto passando no empate 5, sequência livre, boa. Charlie Mike Romeu, observe o beat ingressando no pátio 5. Após autorizado o táxi, chama do ponto de espera, táxi aí, papá. 1869, decolou 38, chamando 20 decimal 8 bagagem. 208, obrigado, boa. Voltei para o controle. Tem de forma em casa, Vitorino de LED. Ingresso 6BS.1.02. Boa noite, 69, decolamos, escuta curvando à direita. Boa noite, 69, contato o radar na decolagem, tudo mantendo o voo 360 via sair da Arbor 1. Ok, via Arbor 1, quando possível, elefa. Boa noite, 69. Gol no 869, está autorizado a voar LF. Ok, eu vou no LF, o 869 agradece. T791, completo final do procedimento aí em nave, pista no zero, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. Torre 295, eu estou 791, boa. Indo Juliette para o décimo circuito de tráfego, chama de torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Do 2791, Hernave, pista 0. 6143, falou 40, chamando 20, 29. Batalha do 2791, reporte passando 372. Contará passando 372, 2791. Grande Júlia, 17 final, 17 chama na curta. Chama na curta, um abraço, Júlia. 3, mantém um pouco antes da Juliette. Pessoal, 027 avião. Não. Sete avião? Não. 120 graus, 08 mais. Grato, 27 avião. Não. Frequência livre no corte, boa. Provisão 4R na final da principal? Acima, Juliette. Continue na final e se enquadre como número 2, o Vitor Juliette. Mantenha 340. Subindo 340, recebido com 969. Vitorino Júlio, pulo autorizado, pista no 7. Pulo autorizado no 7, Júlio.